Mas nunca vão entender o que é ver sua mãe morrer porque não tem o que comer. Eu seria o próximo se não fosse o Kenny. Um assassino procurado me fez seu aluno. Pôs uma faca na minha mão, disse que não havia outra opção pra sobreviver nesse submundo. Cresci como um bandido, só tinha dois amigos, Farlan e Isabel, que estavam comigo sempre. Nós tínhamos um sonho de ver a superfície. Pra realizá-lo eu mataria até um inocente. De repente um velho convoca a gente. A missão era matar um tenente, a liberdade era um presente. Na tropa de exploração eu me infiltraria. Só não tinha noção do que aconteceria. No meio da neblina eu vi um mar de corpos. Fizeram uma chacina, meus amigos estão mortos. Na minha frente um titã come Farlan, é tão cruel. E aos meus pés a cabeça da Isabel. Depois disso, como uma pessoa se mantém sã? Aqueles que eu amava não verão o amanhã. Foi aí que eu despertei a fúria de um Ackerman e jurei exterminar um por um cada titã. Então olhe bem pro rosto de quem perdeu tudo nesse mundo. Eu já sujei minhas mãos de sangue, não dá pra voltar. Eu nunca vou me arrepender do que eu escolhi. A morte é a única opção pra quem me enfrentar, o mais forte da humanidade. Capitão Levi, passam-se os anos de uma missão. Retornamos, encontramos nossa casa destruída e invadida. Agora existe esse garoto que se transforma em titã. E eles não sabem se sua força é amiga ou inimiga. Eren, saiba que cada um dos golpes que eu te dei foi pra ensinar, porque sua dor pode levar à disciplina. Eu aceito te treinar, mas se de você eu suspeitar, saiba que não hesitarei nenhum segundo em tirar sua vida. Eu só confio em mim e no meu esquadrão. Lutaremos até o fim, eu aceito que morro em vão. À frente em cada missão, eu quem toma a decisão. Então se eles morrerem, suas mortes estão em minhas mãos. No coração de uma conspiração é onde estamos. O governo e a igreja estão nos enganando. Titãs de dentro da muralha nos observando. Não acredito que essas coisas são humanos. Ainda dizem que eu sou um monstro. Ainda dizem que eu não me importo. Mas não são eles que voltam em cada missão. E tem de dar notícia pras famílias que seus parentes estão mortos. Ainda dizem que eu sou um monstro. E ainda dizem que eu não me importo. Mas não são eles que passaram pelo inferno e viram bem na sua frente e a morte com os próprios olhos. Então olhe bem pro rosto de quem perdeu tudo nesse mundo. Eu já sujei minhas mãos de sangue, não dá pra voltar. Eu nunca vou me arrepender do que eu escolhi. A morte é a única opção pra quem me enfrentar, o mais forte da humanidade. Capitão Levi sempre foi um gênio, mesmo com pouca idade. Nasci com talento, já vem na minha linhagem. Mal precisei de treino e com as asas da liberdade me provei mais de uma vez o mais forte da humanidade. Incomparável habilidade, inalcançável velocidade, insuperável agilidade, incalculável capacidade. Com as laminas ao contrário, dançando no céu e cortando suas nunca voando tão alto que me sinto pássaro passando espada nos filhos da... Alguns diriam que eu sou sábio.